começa um novo turno aqui no Jogatina BG. Vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e minhas tartarugas ninjas da paz não teve vez dessa vez. Não teve paz dessa vez. Errei. Eu sou a Jéssica e eu vou roubar o seu trade goods. Dá uma aí. Passa. Passa. Fala galera, aqui é o Snake e Spaceballs tem uma conotação nova além de um filme meio trash. Ok. Eu sou o Xande e eu vou levar a liberdade pra você, não importa em que planeta você esteja. É assim não que você invadiu, né, a Jéssica? Não importa do que você vai libertar também, né? Exatamente. Afinal de contas, são 500 mil toneladas de liberdade, outros tantos de justiça. É isso aí, é tudo que eles precisam saber. E estamos aqui, então, começando mais um podcast de jogatinas. Apesar da introdução ser mais voltada para um jogo em específico, a gente fala mais do que Twilight Imperium em quarta edição aqui. A gente vai falar de vários outros jogos, mas a gente tem que agradecer, obviamente, o pessoal que nos financia, nos... Esses agracia. Colaboradores. Isso, nos agracia com a sua lindeza espontânea, seja financeiramente ou até mesmo apoiando, divulgando o Jogatina por aí. Em especial, uma pessoa chamada Alexandre Pernambuco. Não é você, Xande. É outra pessoa que é um não dos é... nossos... Até porque não é o Alexandre é o... Mineirinho. Valeu, xará. É isso aí. Então, Alexandre Pernambuco é um dos nossos apoiadores. Então, muito obrigado por acreditar no Jogatina. E se você tiver interesse também em apoiar o Jogatina, entre lá nas campanhas do PicPay e Padrim, que a gente vai deixar aí na descrição do episódio. Assim também como você pode entrar na nossa loja parceira, a Bravos Jogos. Você entra lá em bravosjogos.com.br, dá uma olhada lá nos jogos, lançamentos, compra a prazo no cartão até 10 vezes sem juros. E mas não aceita telecena o resto. Quase. E nem VT. E é isso aí. Entra lá em bravosjogos.com.br. Se aceitasse VR... Tava magrinho, magrinho. Vamos começando então o nosso podcast. Eu vou chamar a Jéssica e o Snake aqui na roda pra falar a respeito do Avenue, que é um jogo da Paper Games, que é uma mecânica bem diferente do que a gente tá acostumado em board games, porque você risca papelzinhos. Dessa vez sem ter dó de gastar o bloquinho, né? Pois é, porque vem um chumaço de bloco, né? Sim. É porque essa versão da edição especial, ela vem três blocos separados. O bloco A, bloco B e bloco C, que são padrões diferentes das posições das fazendas. Mas calma aí, que bloco que você tá falando? Então, vamos lá. Qual que é a ideia do jogo? Avenue é um jogo de você usar a mecânica de apresentar uma carta e você fazer riscar aquele padrão na sua ficha, né? Que é uma ficha, acho que é 6x6? Não sei exatamente. É uma coisa assim, é um grid 6x6, digamos que seja esse número. E conforme aparecem os resultados, você vai lá e risca. Como se fosse um jogo de palitinho que você faz você um caderno. Você tem que criar uns caminhos de acordo com os... Isso, ele lembra muito aqueles jogos de quando você é criança, que você tem que conectar as coisas. Isso. Conectar o cano, etc. É um Carcassonne que você tem que rabiscar, vamos dizer assim? Quase isso. Quase isso. Porque o objetivo é você ligar suas fazendas, né? Exato. Em mais uvas possíveis. Só que ele tem uma regrinha de pontuação que daí faz o jogo brilhar. Porque simplesmente você riscar e fazer ponto é seria... muito superficial isso. E simples demais, né? E como que funciona a rodada, né? Antes de falar da pontuação. Na rodada são abertas cartas que tem seis padrões de desenhos que você tem que fazer. Podem ter, né? Isso, você pode ter. Se abrir uma carta, cada carta é um padrão. Exatamente, né? E a rodada ela vai se dar, ela vai acabar quando abrir cartas da cor amarela. Amarela, né? As cartas em si, elas têm sempre padrões, independente se ela é cor cinza ou amarela. Mas quando vier a quarta carta amarela, aquela rodada acaba, conta-se a pontuação que você ligou à fazenda, né? Das seis fazendas que você tem, de A até a F. Na rodada é sempre aberta a fazenda da vez e você vai conectando os caminhos. O objetivo é sempre você fazer a maior pontuação no final do jogo. Mas a pegadinha é que tem o lance da pontuação, né? Negativa, se você não faz, né, Snake? Sim, é. Você tem que, por exemplo, na primeira rodada eu fiz 8 pontos, certo? Então na segunda rodada eu tenho que fazer mais que 8 pontos. Seja ligando a mesma estrada com a outra fazenda nova que tem. Sim. Ou você conseguindo superar mesmo, fazer uma nova estrada, um novo caminho, né? É, os caminhos é bem simples, assim. Às vezes uma reta horizontal, uma reta vertical, né? Uhum. Enfim, eu fiz tudo ao contrário na mão aqui. A Jéssica só olhou assim, tipo, vocês falando errado. Isso que ele segurou um perpendicular. Isso, né? Eu quase falei. Eu vi um pé. É. Físicos falando. E daí o lance é que você também tem as curvinhas, né? Que você vem, tipo, de cima pra pra esquerda, de cima pra direita, direito pra baixo, e assim vai. Você tem que fazer um planejamento, querendo ou não. Você não, sim, pode sair que nem eu fiz... Querendo fazer tudo do começo, né? É, exato. Porque ele é um jogo de a longo prazo. É, né? Porque também, é, cada vez que você vira a carta amarela, ele te dá uma nova fazenda que você tem que conectar. Uhum. Então não é que você vai conectando o máximo possível. Você tem que conectar o máximo possível na fazenda daquela rodada. Exato. Sim. Então, por exemplo, se na segunda rodada é a fazenda B, você tem que fazer esse caminho, se conectar com a fazenda B. Se você não conseguir pontuar, você zera e acabou. Sim. E é legal, porque, por exemplo, aquilo que a gente tava falando, né? Se na primeira rodada você fez 8, na segunda você teria que fazer no mínimo 9 pontos. Uhum. E na terceira, 10 e assim por diante. Mas se na segunda rodada você fez 0 pontos, né? Ou menos do que... Normal, ou você faz 0 ou você faz mais. Isso. Esse que é o resultado. Quando você faz 0, você volta a poder pontuar mais do que a rodada anterior. Então, como, sim, foi 0, então a partir de 1 ponto já tá valendo, né? Isso. Uhum. Mas já aconteceu de... Eu tava fazendo muito ponto, lembra quando a gente jogou, amor? E aí, na última rodada, eu não consegui superar, porque nenhum caminho conectava com o anterior, uhum, e eu perdi. É, e o lance é que se você faz esses 0 pontos, você fala, não, 0 pontos ok, mas pra cada 0 que você tirou, no final do jogo ele desconta 5 pontos, né? Então você tem que ficar assim, às vezes pensando, cara, por mais que eu queira fazer 10 pontos no começo, melhor fazer 5, aguentar aqui, e meio que tentar planejar pro futuro qual outra fazenda vai vir, né? Porque uma vez por rodada você pode abdicar de riscar e olhar qual que é a fazenda da vez, da próxima rodada, né? Exatamente. São 6 fazendas, mas são 5 rodadas. Então não são todas as fazendas que vêm. E além disso, tem os castelos, né? Rosa e verde, que conforme você liga no final do jogo pra cada uvas verdes e rosas, respectivamente, você faz pontuação, entendeu? Então, ele é um jogo assim, ultra simples. Você joga, você explica em 2 toques, mas pra você masterizar ele, pra você ter esse planejamento a longo prazo, depende um pouco da sorte, mas também da sua vontade de querer pontuar no futuro, sabe? Com certeza. Não ter ganância. E é legal também porque ele é um jogo que vai até 10 pessoas, sim, né? Então ele é bem aquele party game que você consegue levar e qualquer rolê vai todo mundo jogar esse, entendeu? Basta porque ter caneta. Cabe todo mundo. É. Tem caneta, ter... microfone. Tem que ter caneta pra todo mundo. Aí, é um bingo, né? É um bingo, né? Você chama lá sua tia, sua avó. Cara, as partidas é muito rápido. Tipo, depois que o cara manja 10, 15 minutinhos. Sim, é bem rápido. Você joga e muito rápido. E dá pra fazer no estilo bingo, hein? Sobe no palquinho, abre a carta. Com certeza. 2! E aí todo mundo faz a esquina 2. A esquina número 2! É sempre um jargãozinho assim, né? Descendo a ladeira número 6. Mas, cara, recomendo fortemente se você gosta de jogos bem simples assim e dessa mecânica bem nova. Tem muito designer nacional fazendo jogos nessa mecânica e tem jogos indicados ao Spiel que tem essa mecânica de seja alguma coisa e escrever, né? Então, seja rolar, escrever, abrir carta, escrever e assim vai. Bom, aproveitando ainda com a Paper Games, eu e o Snake a gente testou aqui um pouco antes da gravação pra gente conhecer o Capital Lux, que primeiro um jogo com uma capa muito bonita, a arte, né, Snake? Pois é, eu ia comentar com você da arte antes, mas achei legal segurar um pouquinho. Ele parece que é uma foto ultra realista, porque tiraram a foto de alguém, com certeza, e photoshoparam em cima, cara. Mas ficou tão legal, ficou tão... Eu não sei qual que é o estilo disso daí. A Jéssica talvez sabe, não sei se é surreal, coisa parecida. Ele tem uma arte muito legal, cara. Ele tem uma pegada bem, tipo, pintura, sei lá, de acrílico, sabe? Então ele é bem coloridão, sim, e com esses borrões de tinta, assim, não é totalmente digital. É bem legal. Sim. Ele é um jogo de cartas que ele atende até 4 jogadores e o objetivo é você fazer maior pontuação. Só que o lance é que você tem a sua capital, onde você vai administrar seus pontos, e a capital principal, né, que é a Capital Lux, que fica no meio do caminho, onde tem 4 personagens, 4 funções. Você vai ter a cientista, você vai ter o mercador, você vai ter... O agente azul e o clérigo rosa, né? Sim. Você tem que baixar uma carta de valor, tem valor entre 2 e 6, né, que você vai baixando na frente dessas funções, e cada uma das funções vai ter uma habilidade, né? Como é a primeira impressão, a gente não vai detalhar tanto, porque obviamente esse jogo vai vir mais mesa, porque ele é bem rapidinho, você joga 20 minutinhos, né? Menos até, ó. A explicação, depois que você domina ali como funciona o jogo, a explicação é muito bem rápida também. O que ele destaca é realmente isso, né? Porque às vezes você pode meio que não querer pontuar, mas pra tentar ferrar o amiguinho, você tem essa questão dos blocos, você faz, porque o objetivo é, depois da rodada, quando você não tem, um jogador não tem mais carta na mão, o que acontece é que você, todos os jogadores têm mais uma rodada e você vai fazer essa contabilização dos pontos, né? Se você tem mais pontos daquele tipo de carta do que a cidade, você descarta tudo e você não pontua nada. E se caso caso, os jogadores que tenham menos pontos, eles vão disputar quem tem mais ponto entre eles, apesar de ser menor do que a cidade, e vai escolher cartas lá da cidade, vai tirar e vai colocar escondido, que no final vai valer pontos vitória. Vai escolher não, né? Quem tiver mais isso. pontuação na pega sua maior. Cidade natal, né? Pega da capital o valor maior da carta, que Sim. também, que nem você falou, vai contar com pontuação. É, e cara, é muito simples. O Snake falou que é aquele jogo pra você jogar com a sua tia, sabe? Também, cara, é jogo de comadre. É a única coisa que eles trocaram os naipes por personagens, Sim. assim, por pinturas. Você até conseguiria colocar ele num baralho, assim, normal, mas é claro que você deveria ter mais do que um baralho pra fazer isso, mas, cara, bem show, assim. É, primeira impressão foi bem, bem satisfatória. Jogo muito bonito, uma produção muito boa, como sempre, da Paper Games. Então, quem tiver interesse, eu vou deixar o link aí dos dois jogos pra vocês conhecerem. Pulando agora para um outro jogo que eu vou falar de maneira solo aqui, que foi o protótipo do Grassi, que é os Mestres Perfumistas. É o pessoal da Mob Studios, junto com a Luden Spirits, eles mandaram esse protótipo aqui para nós, né, pra gente testar. E por conta até mesmo de agenda, eu resolvi me reunir com o Anderson Butileiro do canal Deathmatch, mais o nosso ouvinte e também amigo, o Gustavo Spack. A gente foi lá na Fanbox, que até eu entrevistei o Massa aqui. Fomos lá jogar e conhecer o jogo. E a minha impressão foi bem positiva, Você assim, do jogo. Achou graça. Meu Deus, cara. Mas qual que é a ideia do jogo, né? Ele é um euro leve, assim. É um euro médio leve. Porque o objetivo é que você faça a produção dos perfumes, né? Então, você vai ter quatro tipos de elementos. Que são os cubinhos, assim. Que são as bases do que você faz o perfume. Seja álcool, água... Enfim, tem mais duas outras que eu esqueci o nome, assim. Essência, me provar. Não, é as essências à parte. Você pega... São quatro. Como se fossem as bases do perfume, né? Okay. E, por fim, você vai adquirir também as essências. As essências têm seis tipos. Você tem o floral, o amadeirado. Você tem o frutal. Você tem o exótico, você tem o amadeirado, já falei? Enfim. Já. E tem vários outros. Tem o amadeirado, eu ouvi Sim, dizer. É, tô, Snake, tem o amadeirado, não sabe? Ah, cara, que pena que não tem o amadeirado. Exatamente. Como que funciona o jogo, né? Ele é um jogo de alocação de trabalhadores. Ele tem o tabuleiro em si, ele, só pra explicar como funciona o tabuleiro, né? O tabuleiro, ele tem algumas seções. Ele tem as seções das fábricas, onde você produz. São três fábricas que vão produzir dois tipos, cada uma delas. Você tem os locais de ação, onde você ganha dinheiro, você faz perfume, onde você vende seus perfumes. Perfumes, né? E você tem uma trilha especial onde fica uma outra peça sua, que é uma trilha onde fica esses bases e essências no tabuleiro. Conforme você faz a sua ação, você aloca o seu trabalhador no local, faz a ação naquele local, e depois que você faz isso, você move o seu peão, que tá ali nessa trilha, no meio do jogo, assim, até uma trilha como se fosse as fazendas, assim, entre aspas, só pra você ter uma noção. E conforme você avança uma ou duas casas, você pode pegar cubinhos pra você. Só que como funciona? Quando é sua fazenda, porque você tem os disquinhos das suas cores, você pode pegar dois cubos, seja de essência ou de base. Quando é uma fazenda neutra, digamos assim, você pode pegar somente um. E quando é de um adversário, você pode pegar um, só que você tem que pagar uma moeda pra ele. Entendi. Então você faz uma ação e faz isso. E cada rodada, cada jogador tem quatro trabalhadores, onde você vai alocando os locais e depois você vai pegando isso aí. Então o objetivo é, você no começo, você começa somente com as bases, não começa com nenhuma essência. E além disso, você tem as cartas de contratos, que vão te dar mais dinheiros ou pontos de vitória conforme você produz certos tipos de perfumes, né? Você tem, além dos contratos, você tem o trabalho das técnicas, que daí vai reduzir o custo dos perfumes que você for fazer. E você tem um baralho assim, que ele é de um lado rosa, de um lado verde. Então ele começa do lado rosa, você vai baralhar, vai deixar em cima. Então dos seis perfumes, ele vai ter o primeiro perfume, que ele chama perfume de vanguarda. Então se você fizer naquela rodada aquele tipo de perfume, você ganha um ponto de vitória adicional. E quando acaba essa rodada, vai pra segunda, esse perfume de vanguarda, ele vira o perfume da moda. Então ele vira verde. Então quando você vende perfume verde, você ganha pontos adicionais, ou dinheiro adicional conforme assim. E além disso, abre um novo perfume de vanguarda, então ele vai meio que fazendo você ter mínimos objetivos ao longo do jogo. Essa mecânica dos locais e de pegar as peças é onde brilha o jogo pra mim. Você basicamente pontua fazendo perfumes. Exatamente, fazendo perfume, vendendo, porque existe também uma parte do tabuleiro onde tá colocado os objetivos, né? Onde você, se você vendeu mais que tal pessoa, vendeu mais que os outros, se você estiver em primeiro na parte de vendas, você ganha mais pontos que os outros. Entendi. Aí você também tem assim, se você foi mais diversificado na hora de fazer um tipo de perfume, você também ganha mais pontos. Se você foi mais focado, você ganha pontos. E assim vai. Então, querendo ou não, você tem que passar por todos os processos pra ganhar o... Sim, pra, você... Pra poder fazer a pontuação, né? Essa parte, tipo, é bem legal. Que nem você falou da parte das fazendas ali, né? O cara pode se focar só na fazenda e se dar bem, será? Não, então, você vai acumulando recurso. Porque quando você gasta o recurso, é o seguinte. No começo do jogo ali, pra você fazer o setup do jogo, nas fazendas são, sei lá, são 14 espaços. Que seja 14 ou 13 espaços. Você vai colocar todos os cubos dentro. Você vai distribuir um de cada cor pros jogadores só. E depois você vai pegar do pacotinho e vai colocar 3 em cada fazenda. E o máximo que pode ter de cubo na fazenda é 4. Então você vai colocando 3 no início e vai estar ali. Quando você produz um perfume, você tem que redistribuir nessas fazendas, em qualquer fazenda que você quiser, os cubos que você gastou. Então, o jogo ele vai funcionar assim. Tem essa parada porque você já pode planejar. Opa, daqui a pouco eu vou estar nessa fazenda, então eu vou já colocar a essência que eu tô gastando aqui pra produzir de novo ela. Então, essa brincadeira de onde funciona o jogo mesmo é justamente nessa segunda fase do seu turno. Então, você faz a alocação, faz a ação do local. Os locais mesmo em si, só explicando, ele tem 5 locais fixos, 5 ou 6 locais fixos. Você tem os locais que você sorteia, que são 4, e cada turno abre um novo. E esses locais novos vão te dando mais possibilidades. Às vezes até uma chance de você repetir a ação, de você... sabe aquelas fazendas suas? Você inverte com outro jogador, você troca, você muda, você anda pra trás com o seu boneco e depois você faz de novo, entendeu? Então, é esses locais de ação onde também funciona bem, bem legal o jogo, assim. Então ele tá bem redondinho. A única crítica mesmo que eu taco, é que eu taco aqui na mesa pra... tirar aqui do chão só um pouquinho. É, que eu falo aqui pra vocês é que eu comentei com o Moisés, né? O jogo, só pra fator de conhecimento, o jogo é da Mob Studios, como eu já disse antes, em parceria com a Luden Spirits, que vai fazer a publicação. Quem tá desenvolvendo é a Bianca Melina, em coautoria com o Moisés Pacheco, né? Eu falei com o Moisés pelo Telegram lá, que é no nosso grupo, que a única crítica mesmo que eu taco é a questão da acessibilidade, né? Que é um jogo que tem cores muito próximas, então pra quem tem um problema de daltonismo ou qualquer outra vertente assim nesse sentido, vai ter problema, entendeu? E a gente, mesmo não tendo, a gente confundia várias vezes as cores das peças vermelhas com as peças marrom, entendeu? Por conta talvez até pela qualidade das coisas. Mas isso do cubo em si ou dos tiles? Só dos cubos. Todos os cubos? Sim, os cubos assim a gente toda hora confundia. Então, até é engraçado porque o Moisés ele tem um certo grau de daltonismo, entendeu? Então, ele até comentou. Então, isso foi não só uma crítica por minha parte, mas também do Anderson Butileiro, né? Mas fora isso, a gente gostou muito do jogo. É um jogo que, como eu falei, né? Um euro médio leve, que ele funciona até uns 90 minutos, né? Se você... Todos os jogadores jogam ali. Então, no final, você vai querendo tentar otimizar mais possivelmente o seu peão ali pra pegar mais peças possível pra você fazer a produção dos perfumes, assim. Mas, em resumo, é um jogo que vai entrar em financiamento coletivo em breve. E a Bianca Melina, que é a autora principal do jogo, ela vai participar do nosso próximo Ficha do Jogador, que vocês podem já mandar pergunta pra ela, vai estar aí no link pra você mandar perguntas diversas, seja na parte da produção que ela faz dos jogos, ou também da parte editorial e a parte de tradutora que ela faz. Então, links aí na postagem. Mas como você falou, ele vai entrar em Kickstarter, então pode ser que já resolva. Esse é um... Sim, com certeza. Já vai resolver. É, com certeza. Frente, né? Então, assim, o protótipo, ele tá maravilhoso, cara. O único problema mesmo foi essa questão dos cubos, assim. O resto, a arte tá muito bonita, as cartas estão bem certinhas, assim. É, só os perfumes mesmo que talvez... Eu até falei assim, caso você não quiser mudar as cores, você pode colocar uma letra, uma diferente, só pra acessibilidade, certo? Ícone, né? Mas isso vai ficar a critério da editora e também do pessoal lá, mas foi só uma crítica mesmo por parte do nosso contato com o protótipo. E na edição de luxo, cada cubinho vai vir com a essência. Vem com cheiro, né? Vem com cheiro. Não, sabe, o manual, ele... Tipo, É a mesma cor todos os cubos, você vai ter que... Ó, eu vou dar a dica. Vocês conhecem o manual, os revistinhas da Avon, né? Revistinha da Avon, pode sim. Oh, aí deveria vir... Você esfrega no manual, tá ligado? Você sente o cheiro, seria muito louco, cara. Cara, ia ser... Olha... Ó... Oh. De graça, hein? Ó, de graça, hein? Só avisando. Agora vamos para o prato principal da noite. Vamos tirar o Xande lá do banheiro, por favor. Xande, acabou o castigo. Então, vamos lá. Vamos falar a respeito da quarta edição. Primeira impressão da Jéssica como primeiro contato com a franquia, certo? O Xande é o primeiro contato com essa edição. E o Snake a gente teve contato com... Segundo contato com o jogo, né? Que a gente jogou anteriormente, né? Vocês têm muito contato, vocês. É, gente, aqui é uma rede de contato, sabe? Contatos de décimo grau, entendeu? É tanto contato... É tanto contato que a Jéssica fica até olhando estranho. Então. Não, já tava no contrato, já. Já tava no contrato. Eu cheguei primeiro. Mas, essencialmente... Vamos lá, Snake, faça um resumão do que é a Twilight Imperium pra galera. Vixe. É treta. Isso. Não, resumo blipa. Sincero. Pode blipar. É vai. Dedo no c... Meu Deus, cara. Dedo no pi e gritaria. Pitaria. Não, mas falando sério, cara. O pessoal até ficou meio preocupado. O Jonathan ficou... Não, cara, não fica assim, cara. Não... Você calma. Velho, eu gosto daquilo. É, por mais que eu fique puto, por mais que eu fique irritado, por mais que às vezes... É a emoção do jogo, cara. Tipo, você vê que a finalidade do jogo era aquela. Sim. Deixar a pessoa chegar naquele nível de estresse pra fazer ela pensar, pra ela fazer ela ter um nível de estratégia. Mas vamos supor que uma pessoa nunca ouviu falar de Twilight Imperium, mas como que é o jogo? Como que é a estrutura? Jogo em si? Cada jogador vai ter uma civilização, vai ter uma raça, né? O objetivo dela... Ela vai fazer o objetivo dela, praticamente, né? Porque você vai ter vários objetivos públicos, e o meio de vencer é você conseguir os seus 10 pontos, né? Isso, pra se tornar o imperador ali da galáxia, né? Imperador da galáxia, que tem relacionado ao planeta central desse sistema, né? Dessa galáxia, que é Makatal Rex. Então, meio que lá acaba sendo o foco, o ponto de convergência de todo mundo e onde que começa as tretas em geral, sim, né? Uma coisa que eu tenho sentido a Jéssica, mesmo talvez ela procura por si só, de ler a raça dela que ela escolheu, pra conhecer um pouco mais do background do jogo, né? Apesar de ele não exibir muito esse lado de lore, ele é muito forte, né? Porque, inclusive, o jogo vem com um livro só de histórias e atrás da ficha dos jogadores tem uma história bem longa de cada raça, isso é bem legal. Eu cheguei a ler, acho que uns 60, 70% das raças, porque a história é bem legal, cara. É muito intriga. Tudo, e ele tudo se encaixa com as outras muito, edições, exatamente. Né? Sim. Por exemplo, uma das raças que eu tava lendo lá, que é a raça que eu ia... Uma das que a gente sorteou que eu podia escolher era a da Necrovirus, entendeu? E era tipo uma inteligência artificial que tava sendo... Um doutor tava querendo garantir que ela ficasse cada vez melhor. Aí a inteligência artificial praticamente dominou a mente do cara e ela virou praticamente um vírus, assim, que virou uma própria civilização, cara. Eu achei muito da hora isso. Tem até um filme disso, chama Vingadores 2. Eu acho bacana esse negócio do lore, que ao mesmo tempo em que eles deixam o lore separado do jogo em si, de forma que, eu não quero ler o lore, mas eu gosto de jogar o jogo. Beleza, você vai entender tudo. Mas se você lê o lore e você começar a jogar com a civilização, você vê, cara, isso faz muito sentido ter essa unidade diferente aqui, ter essa tecnologia pra esse cara, é bem bacana. As habilidades especiais de cada um, né? É, o foco de cada um, né, praticamente. É, porque daí você para e pensa, pô, por que que o cara é tão focado em militar, né? Por que que ele é tão forte? Assim, quando você dá uma olhada, assim, porque ele é a raça igualzinha do Tropas Estelares, ia falar Tropas Polares. Do Tropas Estelares, né, cara, que são aqueles insetos combatentes lá, daí você, ele tem essa referência aqui, né? Então, é muito divertido isso, você entender a história sendo refletida na mecânica. Sim. No próprio do jogo. Dá toda uma outra profundidade, né? Pra quando você tá jogando. Sim. Diferente de, por exemplo, eu vou dizer um Eclipse, que ele é mais voltado pra estereótipos de ficção científica. E a mecânica brilha mais que o jogo, né? É, do que construir em si uma história pra cada raça. Sim. É, diferente até um comparativo que pode existir, né? Do pessoal falando Eclipse versus o Twilight Imperium, enquanto o Eclipse ele é um Eurogame de 4x de exploração, o Twilight Imperium ele é um jogo mais épico, né? Ele é um jogo, um minigame, né? Em que você pode ter partidas longas possíveis, assim, né? Acho que pra primeira experiência da Jéssica foi bem cansativa, né? Porque eu falei, pode ser um jogo longo. Na verdade, não foi o tempo que me cansou, foi o ritmo de jogo. No começo do jogo, ali nos primeiros turnos, ele é rápido. Uhum. As escolhas que você tem pra fazer são poucas, então é mais direto. Mas depois que ele passa do meio do jogo, que as pessoas começam a fazer mais ponto, ele vai ficando muito lento. E aí eu acho que começa a dar uma desanimada. Porque a menos que você crie situações que você se vira contra o seu amigo e você taca tudo em cima dele, vai ficando meio monótono o jogo, entendeu? Todo mundo já sabe onde vai chegar e aí... Só pra fator de conhecimento pra galera que tá ouvindo, qual foi a raça que você jogou? Eu fiquei com a Mentak Coalition. Tava com o Embers of Moart. O Xande ficou com... Eu joguei com o Barony of Letnev. E eu joguei com o Xcha Kindle. Que é Xaxa Kindle. E o Jonathan tava com os... Não vou lembrar. Não, ele jogou com o Sadaknor. Sadaknor, isso. E o Iha jogou com os Fantasmas do Creel. Ghosts of Creels. Sim, Creels. Que realmente é a inspiração mais próxima de StarCraft possível, né? Com Nossa. Os Protoss. Né, cara, é muito absurdo. Mas assim, essencialmente, o jogo ele vai funcionar nisso, mas ele tem muito foco não só na questão militar, né? Porque você tem vários conflitos, mas você também tem essa parte de negociação, a parte comercial, né? E muito, mas muito foco com a parte política, né? Que é onde você incentiva, você suborna, manipula. Porque as leis que vão surgindo, né? Diferente da terceira edição, só pra fazer um comparativo, na terceira edição, somente quando alguém escolhia a carta de política, né? Uma carta estratégica lá, que ocorria a fase de agenda, né? E agora, eles mudaram isso. Existe a carta política, mas ela é só pra meio que manipular qual que vai ser as próximas agendas. Mas sempre que, a partir do momento que uma pessoa entrou, pisou em Mercator Rex, todo turno vai ter duas agendas pra ser votadas, né? Seja elas diretivas, seja elas leis em si, né? É como se até alguém tomar o poder de volta, tá tudo sem lei e virou uma anarquia. É que... até uma história que aconteceu. Exatamente, isso. A história fala assim que é quando alguém entra em Mercator, ativa de novo o Conselho Galáctico. Então por isso que o Conselho Galáctico tem essa parte dos jogadores votando, tendo a sua influência lá de novo, entendeu? É que entre, na história, entre a terceira e a quarta edição, teve esse vácuo de poder, né? É, não, não é necessariamente a história da terceira pra quarta, mas na verdade eles reformularam a história e deixaram lá os... É, não é compendium, como fala. É como se fosse um caseiro. Um caseiro, né? Que é uma das raças que você escolher lá. Que é, exatamente, é o caseiro. Galáctico. Caseiro galáctico. O caseiro de Mercator Rex, que são os Inar, Inu, né? Inu, uma coisa. Isso. E, cara, você entra lá, paga o pedágio, senta no trono e começa a fazer a parte das leis, né? É o famoso que chega primeiro. Isso. Cara, mas na prática, você fica com menos ordem na hora que tem a fase de agenda. Porque sim, antes o negócio até vai bem. Começou o negócio de votação, cara. É tipo o parlamento da Turquia, tá ligado? Isso. Quando deu porrada entre a galera. E pra mim, é um dos aspectos que eu mais gosto. Assim, tem gente que prefere, não, vou fazer meu Warmonger aqui, né? Minha raça Warmonger, que vai sair dando porrada em todo mundo. Mas você pode fazer isso ao mesmo tempo, né? Você pode ser o cara que tá com as raças que são militares, mas tá lá no meio da política envolvido também. O aspecto dele é muito massa. Porque o legal também deles terem separado essa parte de agenda é que você tá com os seus planetas livres pra fazer outros objetivos. Ah, é verdade, né? Que antes você tinha que gastar os seus planetas pra poder fazer a votação no... na fase política. Ou você usava como influência pra votação ou como recurso, né? Exatamente. E aí ficava, o jogo ficava muito apertado, que daí você tinha que ficar decidindo. E às vezes o cara, ele... quando ele pegava a carta de política, ele já sabia que ele ia reservar a pontuação dele de influência pra fazer a agenda, né? Sim. Agora não, todo mundo reseta suas cartas, né? Deixa disponível os pontos de influência. Aí, que nem você falou, são duas agendas de uma vez só. Então você tem que ter a estratégia de saber quanto que você vai gastar na primeira agenda e quanto que você vai dar all-in na segunda. Sim. Porque... E quanto que você vai ter que chantagear alguém? Poder... Comprar os seus amigos. Comprar seus amigos. A gente pode até comentar que nessa partida a gente teve a lei que permitia você fazer a tecnologia de War Sun sem pré-requisito. E quanto isso impactou no jogo, cara. Todo mundo tava lá com as suas bolas espaciais. Eu não tava. Que eu fiquei mais louco. O Johnny tava sem bolas espaciais. É. Tava. Foi o único. Foi o único que não fez. Ele até pensou em fazer, mas... Só pra perder no turno seguinte, mas eu fiz. Ele começou a pensar em fazer na hora que eu comecei a aparecer do lado dele. Sim. Na hora que ele viu que o meu problema era com outra pessoa, ele falou, ah, tá tranquilo. E o que mais impactou mesmo pra mim naquela hora, porque eu peguei a raça que a habilidade dela é justa, tipo, ela não faz nada demais. É não ser começar, a única nave que ela começa, a nave grande, é com a Horde Sun. Sim. Ela começa já com a tecnologia. A Estrela da Morte, né, pra galera. A Estrela da Morte, exatamente. Sim. Então, assim, a minha maior fortitude era a minha maior fraqueza, cara, porque Sim. Se eu perdesse aquilo lá, eu tava praticamente eliminado do jogo, porque só tinha Fighter em volta de E foi um jogo assim com reviravoltas, né? Porque o Snake ele começou se ferrando no começo. Porque nossa, ele foi entrando. Eu me ferrei, cara. 90% do jogo o Snake tava se ferrando. Zabuzeta, explica direito. Vou explicar. Vamos lá. O Snake ele quis invadir um planeta que era vizinho meu. Eu falei assim, cara, eu vou tudo deixando ali pra reservado. E ele já tinha 6 planetas. Ele deixou reservado, do, tipo, ele nem botou o pé no planeta ainda. Sim. Mas ele deixou reservado. Eu falei, não, é meu, tá aqui na vizinhança, né? Sabe aquele último pedaço de pizza que tá lá? Isso. Aí você pega, ô, oh, tava esperando. Mas o que aconteceu foi assim, ele tentou invadir o planeta, eu fui lá, dei uns bombardeios, né? Deu uma cacetada na minha nave. E eu fui de boa ainda, fui só com o Karen. Você ainda não tentou pagar ele, né? Sim. É, eu, tipo, tô aqui, cara, tô indo de boa, só quero pegar o negócio. Não, isso é do lado da minha home system, ele queria que... Aí, tô aqui de boa com uma War Sun. Não, a minha War Sun tava do outro lado, cara, não tinha nada. É verdade, ele não foi com o War Sun, não, ele foi só com uma navezinha. Não, mas era dois só pra chegar lá. E daí outra vez que ele tentou fazer uma... Caso. É, exatamente. E daí ele tentou... Você se ferrou uma hora. Não, assim, não, eu vou explicar explicar da onde teve a convergência e a história de superação do Snake. Eu vou fazer um livro. Sim, esse vai merecer um livro, né, Snake? Aí tem a minha história de declínio depois também. É, sim. Só pra terminar com notícia. O que aconteceu foi que o Snake tentou fazer uma outra ação também, a gente bloqueou, usou uma carta. Acho que foi uma votação, uma lei, alguma coisa assim. Não, você me bloqueou, não vai botar a culpa nos outros. Eu sei mesmo. Porque eu tinha gasto todos os meus planetas. É legal que esse daí também ele colocou uma outra coisa, né? Sim. Você tem planetas industriais, além dos tipos de tecnologia que aquele planeta oferece, ele tem tipos de influência. Isso, ele... tem tipos de tratamento, né? Trait. Trait é característica, enfim. Então eles são culturais, perigosos, né? Hazard. Uhum. E... Industriais. Isso. Industriais duas vezes. Mas enfim. Então eu ia pegar... Eu tava contando assim, não, eu vou gastar todos os meus planetas culturais. Aí tinha uma carta de ação que me permitia voltar todos os planetas culturais. Ah, é verdade. Nossa. Aí eu vou fazer a fase de produção. Nossa, e que não sei o que. Muito legal. Eu usava sabotagem. Não, cara, não. Você acabou de explodir uma nave, você vai sabotar. Não, beleza. Olha o que aconteceu. Mas é só pra resumir, né? Depois... Não, calma. É porque assim, só explicando que também os objetivos públicos vão abrindo. Inclusive um de dominar a home system de alguém. Sim. Aí o Snake tava lá em Mechatol Rex, passeando tipo de mão dada com a, sei lá, com alguém lá nas praias de Mechatol. Não, o meu é comigo mesmo. Com as suas space balls, sabe? As space balls, né? Tava passeando, só tava uma sombra, né? Isso. No meu planeta. Tava tipo um balão no filme. Olha pro céu, tem três luas. Eita! Eclipse estranho essa, né? Tipo, ela faz uma ampulheta, né? É. Lua. Aí. É o War Sun, né? Então você tinha sol por 24 horas ali. Isso. Quando você quiser. Exatamente, cara. Aí eu deixei o meu planeta natal vazio, cara. Não tinha nada por perto. Né? Tinha uma bola de feno passando lá no lugar. Sim. Aí o Zabuza viu... Aí abriu esse objetivo público, que era justamente conquistar a capital... Os planetas natal de cada um, né? E dava 2 pontos, cara. Isso já tava na metade do jogo. Mais? Já tava já? Já tava... Tava no final do jogo. Já tava no final. De 80 pra 90% do jogo. Daí ele foi lá e assim, deu, olha que ousadia desse filho da puta. Tá bom, né, cara? Aí eu comecei a fazer umas contas, assim, daí tinha umas cartas de ação que me beneficiavam. Eu ia atacar a Jéssica porque ela tava mais enfraquecida. Todo mundo ia. Nossa, a Jéssica ficou... Eu já chego nesse assunto. É, porque daí eu pensei, cara, eu vou pela oportunidade, mas o meu orgulho, meu ego ferido, cara, não vai deixar isso. Então eu peguei, mirei toda a minha... metade da minha frota pro meu planeta natal, conquistei ele de volta, dei uma surra de... Sim, a gente já, a referência. A surra de pau. É, ok. No outro turno, eu tinha conseguido... Uma carta de ação. Uma lei, que era o ministro da guerra. Ah! Era justamente você tirar o token de ativação do planeta que já foi ativado, e você pode colocar em qualquer lugar. Eu reativei ele, na verdade, eu reativei onde eu iria atacar. Ah, que era onde? Que era onde, né? Na tua casa, né? Aí sim. Eu fui lá, joguei um ovo na parede da casa dele, ele limpou, ele fez ele limpar com a minha cara. Aí eu voltei, quando eu cheguei tinha, sabe, tipo uns tomates na janela, assim. Foi tipo o cachorro quando faz xixi no lugar errado. Tá vendo o que você fez? Olha isso aqui que você fez. Aí tinha uma carta de ação que também fazia atravessar toda a frota dele, invisível. Muito louco isso. Essa foi a genial, cara. Cara, você basicamente abandonou o Mechatol Rex só pra se vingar, tá ligado? O que aconteceu também, que quando a gente optou pelas leis da War Sun, ajudou o Snake também, porque o War Sun dele praticamente movimentava um e quando ele evoluía, movimentava 3, cara. Ela teleportava praticamente, cara. Sim. Ela tinha um hyperdrive do cara. E detalhe, no início do jogo, que eu vi o Snake se fudendo, falei assim, bom, um a menos. Esse cara aqui, né, como ele tá assim, meio abatido, eu acho que eu vou fazer amizade com ele, que pelo menos ele protege minha retaguarda, porque ele não vai ganhar mesmo, né? Então, beleza. Né? Então eu vou tentar ganhar e vou ficar com esse perdedor. Não, isso que você aqui. Foi com a raça que é bem a sua característica, de Warmonger, né? É. E você não fez nada. Ah, mais ou menos. Assim, eu fui mais late game, né? As pessoas começaram a me provocar, né? As pessoas irra, né? Um abraço aí. E aí eu fui obrigado a me vingar, né? Foi coagido, né? E também ocorreu aí uma certa injustiça intergaláctica no meu ver, que a Jéssica foi atacada de forma totalmente gratuita, né? E eu tive que fazer alguma coisa como um membro da ONU. Que no caso... Aí eu falei, virei pro meu parlamento e falei, mano, me dá o dinheiro que agora eu vou patrolar o IRA. Eu não quero ganhar, eu quero patrolar alguém agora só pra... O Xande de terno, gravata, assim... Eu só não quero deixar ele ganhar, entendeu? Com o direito da palavra, meritíssimo, excelentíssimo Xande. Eu quero dar uma surra nesse babaca. A Jéssica ia comentar que praticamente ela foi quase dissipada, né? É porque assim, eu comecei o jogo ok, eu fiquei disputando ali o primeiro lugar com o Iha pela metade do jogo praticamente. E aí quando abriu esse maldito objetivo de tomar o sistema natal, eu tava meio que me espalhando pra pegar a vizinhança, entendeu? Porque a minha raça, ela é focada em trade. Quanto mais gente tiver perto pra roubar a grana, melhor pra mim. Foi o que eu fiz, eu tentei chegar mais perto. Só que nisso, meu sistema natal ficou meio largado. Aí quando saiu esse objetivo, quem que veio? É claro. O Iha veio assim, atropelando. E os fantasmas do Creel lá, e eles se movimentam muito rápido, cara. Porque ele saía dos portais, já saía, sabe... É o treino arrastão, né? Isso! Eles aparecem do nada em qualquer wormhole do mapa. Cara, é muito zoado. É muita destruição. E aí, beleza. Me contentei em me ferrar ali, né? Enfim, nem fiz nada nessa rodada do jogo. E aí, na próxima rodada, chega a cavalaria do Xande, tá ligado? Quando eu vejo, tá uma disputa pelo meu sistema natal e nem tô no meio, entendeu? No mesmo turno, o sistema natal da Jéssica foi tomado pelo Iha e depois foi tomado por mim. Cara, foi... Tipo, e eu só assisti. A Jéssica foi comprar um pão, quando voltou, tinha dois caras brigando no quintal, tá ligado? Eita! Sabe quando você sai e deixa o portão de casa aberto? Quando você chega, tem dois bandidos se degladiando pela sua casa. Foi Sim. isso. Vocês esqueceram de contar o desfecho do final feliz. Ah, é verdade. Vamos contar isso antes de a gente chegar nessa parte de considerações. Snake, depois de sofrer tanto, de ser um brasileirinho médio, sabe? De aquele que fica encostando a cabeça assim no vidro depois do ônibus. Depois de cair tanto? Sim. Dormir, perder o pão do ônibus. Pois é. Então aconteceu tudo isso, né? Foi essa volta triunfante. Uhum. Depois de ter recitado... A gente fala a referência depois da primeira referência, né? A gente fala Pulp Fiction, mas a primeira referência é da Bíblia, né? Isso. Daquela frase do... Esqueci o nome do cara que é o Samuel Jackson faz. Com grande vingança. É isso. Eu virei, então. Aí, depois de ter conquistado ali o Planeta dos Abos, ainda fui misericordioso, deixei um planeta pra ele. Poderia ter obliterado tudo, mas não. Eu tava com o Mechatol Rex completamente vulnerável, assim. Uhum. Tinha duas Dreadnought lá, que são naves consideráveis, só que não era o suficiente pelo que tava em volta, cara. Isso na cronologia foi enquanto eu tava sendo destruída. Isso. Só que eu tinha uma frota do lado de Mechatol Rex. Não, sim, a tua frota tava muito forte, o do Iha tava muito forte, ele poderia chegar. O do... Do Johnny tava... Do Jonathan cheia. Tava muito sim. forte. Só que o Johnny, se sim. até o Xande, se ele quisesse... Então, eu tava cercado, eu tava ferrado. Não, e o pior... É que, cara, nessa hora... Eu não tava, eu só tava vendo vermelho. E o roxo, tava vendo roxo. E o Iha, ele virou assim e começou a falar assim: não, cara, você tem que ir pra Mechatol Rex, senão ele vai ganhar. Você tem que atacar lá. E ele tava do lado assim. Eu falei: mano, ataca você, ué. Você, vai lá você, não, porque ó, eu tô indo na sua casa, bro. Não, isso é. Eu matei a tua casa. Ó, vamos considerar. Meu porrada. Ó, já vale até uma menção da terceira e a quarta edição, que na terceira edição, a carta de Imperial, ela praticamente só te dava 2 pontos de graça. Era uma carta meio desbalanceada. É. E nessa edição, a carta de Imperial, ela te dá 1 ponto se você estiver controlando o Mechatol Rex. Isso. E você pode fazer mais um objetivo público. Exato. Certo? E ela também põe uma mira na sua cara. Também, claro, né? Porque você vai fazendo isso aí. O que tava, no momento que o Snake tava pra ganhar, tinha várias situações. Uma, que ele tinha uma lei que ele podia descartar e roubar a carta de estratégia de outra pessoa. Exato. Certo. Isso, o Johnny tava com 9 pontos, o Iha tava com 8 e ele tava com 7. Não, tinha mais alguém com 8 pontos também. Ah, eu tava com 7. Acho que eu tava com 7 empatada com então você. Então era nós dois. Exatamente. A gente falou, cara, o Johnny vai ganhar porque ele tá com a carta número 1 aqui, então ele vai ser já o speaker, tem umas coisas e tal. Aí a galera, depois de 7 horas e meia de jogo, o saco às vezes estoura, né? Você, não, acho que já dá pra dizer quem que é o vencedor aqui, podemos ir pra casa dormir e reencontrar nossas famílias, né? Isso, eu e os Abos abalados, porque a gente não tinha nem home system pra poder... Não, os Abos pontuar a vida, ele saiu da mesa e foi sentado no sofá, coitado. Ele foi fazer carinho na Piper pra se consolar. A gente não tinha nem como entregar o objetivo público. É, porque se isso você... Isso me ferrou tanto. Sim, porque se você não faz não tem o controle do seu sistema natal, você não pode fazer o objetivo público, somente secreto. Então por isso que trava isso. Aí beleza, né? A gente tava só vendo o planeta pegar fogo. Sim. Ah, acho que já dá pra terminar terminar o jogo. Eu, não, pessoal, vamos terminar essa rodada. É, né? Vamos terminar essa rodada. Vamos ser sensatos, vamos terminar essa rodada. Só que o detalhe, eu não poderia falar, tipo, vamos terminar essa rodada, porque a carta de estratégia imperial é o último jogador a jogar. Sim. Então, eu não poderia cantar a bola, ô, gente, eu posso ganhar porque eu posso fazer 3 pontos aqui. Então, eu tava fingindo que eu tava fazendo outras coisas, assim, tipo, não, eu vou botar um DPS aqui, um PDS aqui, pra, né, dar uma de chavada e tal, não sei o que, gastando pontos de estratégia. E eu, pelo amor de Deus, cara, ninguém não vem me atacar, não vem me atacar, não vem me atacar, não vem me atacar. Quando chegou na vez do Ir, que eu pensei, cara, agora vai. O Ir, né? O Ir que é o cara que pensa 10 anos na frente? Pois é. Eu pensei que, nossa, agora vai, ele vai vir com tudo, cara, eu vou perder esse negócio. Ele, não, eu vou produzir. Eu, nossa! Quando ele falou que foi produzir, porque ele era antes. É porque ele tomou uma do Xande, ele não tinha Sim. mais nada. Não, não, mas, hora não, mas é do lado. Ele do tava... lado ele tinha flagship e as outras coisas junto. É, tava muito pesado do meu lado, cara. Aí eu comecei a derreter na cadeira assim, daí o pessoal, virei a carta e ganhei. Aí o Zeke deitou no chão. Eu sei por que, que ele não foi. Porque, na verdade, entre ele e Mechatol Rex, tinha aquela minha frota. Ah. Então ele ia perder o turno dele pra tentar passar por ali. Mas tinha o asteroide lá. Ele não podia passar ele no asteroide. Ele não tinha tecnologia do asteroide. Ah, então foi por então, isso. Foi por isso. Senão eu te ajudei sem querer. Por isso que ele tava querendo que o Xande te atacasse. É verdade. Mas assim, o Edi, ele ganhou também porque eu ajudei ele pra caramba, hein? Não, é que você foi uma comadre. Eu votei. Aquela lei que ele trocou de carta, fui eu que votei. É, e dei influência pra ele. Baleada, né? Que amiguinha não te dá vitória, tá ligado, né? Eu vi. Não, mas dá cargo do ministério. Ó, bom. Bom, eu troquei de carro, foi legal. É, foi. Em resumo, esse jogo não respeita as leis internacionais de guerra. Você tem dedo no olho todo turno, você fica sem No começo, base. Assim, só tá aquele spread, eu acho, né? Acho até legal que o próprio jogo tem regras de negociação. Sim. Isso eu acho sensacional. Tem negociações tipo, que você pode fazer e é obrigado isso, a fazer. É, você tem dois tipos de negociação que tá na regra do jogo. Ou seja, negociação imediata, você tem que cumprir. Tipo, Xandes, eu vou te pagar isso aqui e você faz tal coisa agora. Você é obrigado a fazer porque a gente fez uma negociação. Só que você fala, tipo, Xande, toma aqui 3 moedas e aí você vota em mim lá no negócio, ele pode simplesmente não fazer, entendeu? E tá na regra que ele pode não fazer. Sim, isso é muito da hora, cara. E coisas que a gente viu durante o jogo. Te dou 2 moedas pra você não me atacar, ok? E outras, tipo assim, patrolei você, toma 2 moedas aqui que eu fiquei com dó. Foi, cara, isso acontecia várias vezes. Principalmente o Johnny, né? O Johnny, ele come quieto, ele é um mineirinho. Nossa, o Johnny come quieto Mas uma coisa demais. Que eu achei que nesse jogo foi bem decisivo, foram as alianças. Sim. A aliança mais forte era eu e o Edi. Os dois militares, gente, né? Que a gente, realmente, a gente nunca se atacou nem se estranhou durante o jogo. E existia uma aliança que não era explícita, mas ela existia pelas ações que eles estavam tomando, que era o Johnny e o Ira. Sim, não, total, total. E um ficava guardando a traseira do outro, então basicamente ele só tinha um lado pra... E no meio, no meio dessas alianças tava... No meio disso tinha eu e o Zabza. E a gente tava, tipo... A gente tava exatamente uma ponte. Lembra uma hora que a gente fez uma ponte até Mechatol e todo mundo se olhou assim. Ok. Aí a gente se olhou. Então a gente vai tomar primeiro, muito. Né? Foi vacilo dos Abos eu não ter aliado com o Jonathan, cara. Porque era só você ter cutucado o formigueiro dele, cara. Que ele... Cara, porque ele tava com uma frota muito boa pra você. Não, mas é que ele não ia atacar ninguém, entendeu? Mas eu gostei mas que... Mas dependendo da influência que você gerasse em cima dele, talvez sim. Não sei. Mas eu gostei que não teve amizade, mas assim, teve aquele respeito mútuo. Porque sim. O Zabuzeta foi lá e pegou um tile assim e ele começou assim, todo turno ele fazia uma poupança. Ele ia lá e colocava uma nave naquele tile. Todo turno uma nave. Aí depois ele pôs uma Arsan. Aí, de repente, eu olhei aquele tile, assim, tipo... Sabe aquele negócio quando o cara joga um monte de pecinha assim e cai tudo no mesmo lugar? Assim, era isso. Aí aquele tile era justamente o único lugar que ele podia não, sair. Não, assim. Olha, olha só. Ok. Isso, o jogo inteiro, só quando eu cumpri aqueles objetivos lá de coisa e quando eu ataquei Snake, o resto eu fiquei só em 3 tiles. É eu fiquei verdade. Em 3 tiles, eu não saí. Não, você até não, teve. Eu consegui sair a hora que eu ganhei a raiva do Ira. Porque eu peguei verdade. Um planeta que não tinha nada dele, só a fichinha. E eu conseguia cumprir um objetivo só pisando naquele planeta. Eu falei, isso pra fazer. Isso, tá ligado? Ele ficou e falou: o que é que você tá fazendo? Aí eu já vi que eu tinha me ferrado. Aquele vizinho chato, você pisou no meu gramado. É. Tipo, sua bola caiu no meu gramado. E enfia a faca. Pisa na bola, tá ligado? Enfia a faca no bucho da criança, né? Foi basicamente isso. Cara, a terceira guerra mundial entre o Zabuzeta e o Edi começou por muito menos. Não tinha nem. Era um planeta vazio e já era. Tá ruim lá. É, o Francisco Ferdinando. Basicamente igual. Só que eu entrei no planeta. O Francisco Ferdinando tentou entrar lá, levou um tiro na cara. Terceira guerra. Você falou isso, cara. A gente tava trocando mensagem, né? Pra se combinar, né? Claro, eu vi vocês dois ali só uma hora no celular. É, lógico, lógico. Aqui é mensagem que é pro... E não, o Xande foi comigo na pizza e ele falou, não, a gente tem que fazer umas coisas aqui. Começou a falar lá. Aí eu falei, cara, uma hora eu tenho que tacar o Snake. E acho que ele passou isso pra você depois. Não, ele não falou. Ah, tá. Não, mas não, porque falou. Eu falei pra ele assim, eu vou precisar tacar o Snake. Preciso fazer pontuação, tô em último. Só que, cara, ele falou assim, então, Snake, você tá ligado o Franz Fred, né? Alguém aqui vai ter que ser. Sim, mas, cara, em resumo, né? Eu acho que vocês gostaram do jogo, né? Em resumo, faça alianças. Sim. Senão você só vai tomar. E eu acho que eu mandei um telegram pro Edi, que provavelmente deve ter sido uma carta que foi trocada antes do início da Segunda Guerra com as mesmas palavras. Não. Eu escrevi assim, meu irmão, foda-se. Eu vou... Não, e pior, o Xande, ele era o Lesnev, né? Que é a raça mais OP de militar possível, sabe? É aquela que você tem a frota gigantesca e foda-se, entendeu? Ele pode jogar, tipo, muita nave em cima do mesmo tile desde o começo do jogo. E ele tava com a sua vizinhança vazia, ele não te atacou. Isso aí pra ele foi impressionante. O nome disso é respeito. Eu respeito, ok. Tá bom. Respeito não ganha o jogo, tá? Bom, oi? Repete. Bom. Ele ganhou o jogo, eu ganho o carro. Só um breve comentário, né? Eu e o Snake a gente jogou antes, né? Com o Johnny, com o Hodget, em 4 pessoas. O jogo tem uma dinâmica um pouco diferente, né? Enquanto você, em 6 jogadores, cada um escolhe uma carta de estratégia. Em 4 jogadores, cada um escolhe 2 cartas, sim, né? Então o jogo tem um pacing um pouco mais rápido, assim. Você... Eu achei, assim, o pacing talvez sim, mas a duração do jogo foi praticamente a mesma. Sim. Eu acho que a galera foi bem focada. Acho que talvez nosso grupo não vai conseguir fazer um jogo de 10 horas, pela babaquice da galera, sabe? Graças a Deus. Cara, não dá pra jogar. Tipo, eu acho que pra continuar empolgada, 5 horas. Ele é um jogo de ápice no final. Ele não é um ápice no meio, ele é durante. Teve. O único ápice no final foi o Snake falar, pum, ganhei. E aí todo mundo ficou, quê? Quê? Como assim você ganhou? O que tipo, aconteceu ninguém viu. Aqui? Sabe porque daí tinha esse detalhe, né? O objetivo público que eu fazia era 2 pontos. E pelo fato de estar em McDonald's Rex, eu ganhava 1 ponto. Então você fez 3 pontos. Aí eu fiz os 3 pontos. Tava com 7, fiz 10. Só que assim, ninguém olhou assim. Sabe, o conto do coelho e da lebre. Coelho e da lebre, do coelho e da lebre. 2 coelhos correndo. É isso. Tartaruga e lebre. Tartaruga e da lebre. É tipo. Ah, tartaruga e da lebre é o Zabza e você é a lebre. É, exatamente. É. Não, eu sou a tartaruga. Comecei não, a raça. Não, a raça é tartaruga? As tartarugas ninjas da paz. Só que não. A gente tem que achar alguma coisa mais devagar do que uma tartaruga. Isso. Você era o Kinder Ovo, né? Do fogo. É verdade, era um ovo. Ó, mas pra gente encerrar isso aqui, pra encerrar também o podcast, só um breve comentário em relação às edições, né? Eu não cheguei a comentar isso, mas como mudou artisticamente o jogo, né? Sim. Cara, assim, até recomendo o review do pessoal do Shut Up Sit Down, que quando ele olha aquela caixa da terceira edição e ele tem um susto, né? Porque realmente parece que você olha assim de longe, parece que não mudou muita coisa de arte, da parte gráfica, assim. E quando você olha, você fala, uau, eita, tem muita mudança, cara. Ele sempre ficou muito também a parte da tecnologia, ficou muito intuitivo. Antigamente era você de fazer, sei lá, o cálculo 3 pra conseguir fazer umas tecnologias avançadas, porque realmente era muito absurdo assim, como era... Tem que depender de uma tecnologia e ficar mexendo aquele baralhozinho, sim, até achar a tecnologia que você precisa pra poder fazer. E ali é bem intuitivo, né? É bem mais fácil. Era travado tanto na tecnologia quanto no negócio de você ficar segurando carta de imperial. Influência lá. É. Você ou usava pra influência... Ah, isso, é verdade, da parte política. Você tinha muito pouco recurso pra trabalhar. Isso eu gostei. Eu também gostei do sistema do commodity, que daí você força você a dar o trade com pessoas, porque aquilo lá pra nada, não vale nada pra você. Exato. Porque antigamente você tinha só os acordos, né? Que lembra? Tipo, você, eu ofereço um acordo de 3 e 4 aqui, então vamos distribuir. E toda vez que tinha fase de trade, sim, você ganhava. E ele incentiva e você a aproximar da galera, né? Incentiva você a aproximar pra você fazer os trades, né? Porque o trade, as negociações, precisa ter a adjacência com a galera, né? Isso. Então eu ele força. Você criar um certo vínculo ali afetivo com a pessoa. Nossa, mas ele me deu 2 de ouro, aí você vai lá e toma um pau do cara. Exatamente. Mas... Ou então você fala, troca comigo aqui que daí eu não roubo de você. Aí você vai lá e rouba depois. Lembra, Snake. Também balanceou a parte da Imperial, porque a Imperial antigamente era assim, o jogo 3 era o jogo base, né? Porque depois eles corrigiram nas expansões. Era, jogue tentando pegar a carta de Imperial pro o amigo não pegar. Era isso. Porque senão, se alguém pegasse tipo 4, 5 vezes, já era. Acabava o jogo. Acho que de todas as cartas de estratégia, somente 2 que permaneceram iguais, que é a de diplomacia e de Warfare. Sim. Que é a única coisa que não... Porque mudou muito, né? O resto... Uma coisa legal também é a quantidade de raças, né? É. Porque eu lembro que vocês comentaram que algumas raças que já estão na quarta edição eram expansão no 3. Sim, sim. Tem 17 raças e são raças que combinaram tanto a base e as expansões que lançaram para a terceira edição. E, cara, cada raça é uma melhor que a outra, assim. Eu acho muito da hora. Tem raça que, obviamente, era bem roubada na terceira edição. Tinha uma raça que praticamente você chegava na sua vez e você passava. Você passava, só que depois podia voltar e fazer ação, entendeu? Então, praticamente, pra você atrasar, as pessoas vão fazer as coisas. E agora, em vez de você fazer isso passar de graça, você tem que jogar uma carta de ação fora pra poder dar stall, que falam, né? De você passar. Só que sempre que você compra carta de ação, você compra uma adicional, entendeu? Então, ele é bem bom e não tem limite, independente se vem em lei ou não. É, então, nisso eu acho legal porque ele sai do tipo de jogo que você só tem uma possibilidade e você pode encaixar o seu estilo de jogo nele, entendeu? Não ao contrário, não é você que tem que se adaptar a ele, ele se adapta a você. E tem regras ainda que a gente não usou, né? Ah, com certeza, as notas promissórias. As notas promissórias, que basicamente são promessas que você faz junto com o trade e que você pode fazer uma promessa com um cara, que ele te dá a promissória, e aí você meio que tem ali o controle daquela promessa do outro jogador, e você pode repassar aquela promissória pra outro cara, que pode ser inclusive um inimigo dele. Sim, cara, essa parada é muito legal. E também a questão de você montar o universo quando no início do jogo, né? É, porque isso a gente jogava no 3 e agora eles dão o setup já pronto, né? De como você organiza a galáxia, assim. Mas, considerações finais, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Ainda continua sendo aquela montanha russa de emoções. Isso. Que nem eu falei, tem seus altos, tem seus baixos, cara, e todos eles são divertidos, mesmo depois que passa o salgado da boca. É o jogo pra... jogos épicos, que é aquele que você lembra a partida, sabe? Isso. Exato. Não recomendado para grávidas, hipertensos e com labirintite. É, eu gostei muito. Eu achei que minhas expectativas estavam muito altas pra ele, mas... foi bem o que eu imaginei. Eu só realmente acho que no final ele perde um pouco de força ali, da empolgação, das emoções. E quando você tá se dando bem, você vai se dar mal. E quando você tá dando mal, você vai se dar bem em algum momento. É basicamente isso. Eu achei que o jogo melhorou o que ele precisava melhorar na terceira edição e manteve o que já era bom no jogo, né? A questão do tempo, por exemplo, é uma coisa que eles tomaram pra si como... o jogo é épico, vai demorar e é isso aí, né? E eles acertaram muitas coisas. Eu achei que o quarta edição ficou bem legal. Eu acho até que agora que todo mundo já jogou e já pegou o jeito, dê pra jogar mais rápido. É, tipo, eu acho que dá pra fazer em 5 horas, 6. Que além da questão do tempo mesmo, é a questão do planejamento de cada jogador. Como sim, que você já conhece o jogo em si. Então, apesar de ser a minha primeira vez jogando ele, independente das edições, eu consegui planejar meus turnos. E eu não sou uma pessoa que gosta, tipo, de euros de pontuação. Teve um turno que eu consegui planejar ele do início ao fim e tudo aconteceu como eu tinha planejado, sabe? Show. Eu fiquei tipo, pô, até que dá pra jogar isso aqui, sabe? Sim. Não, e calma, eu tenho que falar uma coisa de planejamento. Porque o Snake, a Jéssica joga primeira vez, o Iha também, o Xande é essa primeira vez, e o Snake falou: eu vou escutar um podcast sobre estratégias de primeiro turno da minha raça. É, eu fiz o dever de casa, isso eu tenho que falar, porque a gente descobriu um podcast chamado Space Cats. Space Cats e Peace Turtles. Que é justamente um podcast dedicado a Twilight Imperium. E eles têm uma série de first round. Estratégias de primeiros rounds. Isso, de cada raça. Então é legal que eles falam, assim, de como que vai ser a estratégia do começo, né? Que, querendo ou não, determina bastante. E daí eles dão uma dica, assim, do mid-game pro early game, né? Pro meio do jogo, pro final do jogo. Eles dão umas dicas, assim, de qual foco você tem que traçar pra tua raça se dar bem. Então, se você é um bom estrategista do Twilight Imperium, e vai depender do teu inglês também, mas é um bom podcast, cara. Eles têm, além das estratégias, eles têm outros conteúdos sobre Twilight Imperium. Show de bola. Mas é isso então, galera. Eu vou fazer só minhas considerações aqui. Obviamente não tem nem como falar nada, né? Porque eu amo esse jogo. Pra mim é meu... Você não quer contar de como você ganhou ele? Ah, eu já comentei isso no outro podcast, mas foi uma surpresa que fizeram. E eu tenho que agradecer, obviamente, ao Johnny, nosso mestre lindo, maravilhoso, que deu de presente esse Twilight Imperium pra mim, assim, cara. Foi um momento muito revelador na minha vida, assim. Eu fiquei muito feliz. feliz. Até a voz dele mudou, se vocês repararam. Vocês perceberam, né? Mais... ficou mais sereno. Tá com aquele vozinho na garganta. Muito bonito, cara. É muito lindo esse. Bom, é isso então, gente. Ó, eu gostei muito demais. Muito demais, né? Muito demais. Nossa, cada coisa que sai quando Sim. você fala desse jogo. Cara, é maravilhoso. Joguem. Tomara que saia esse ano aqui no Brasil, porque todo mundo merece jogar esse jogo lindo demais. É isso então, gente. A gente fica por aqui em mais uma edição do nosso podcast. Deixa os comentários que vocês curtiram dos jogos, se te comentou, o que vocês jogaram. E também quais suas expectativas para jogar Twilight Imperium aí, que vai vir pela Galápagos no futuro, né? Então é isso, a gente fica por aqui. Até o próximo turno. Hello. Tchau.